caminhões. Atenção, caminhoneiros, temos as melhores taxas do mercado. FM Consórcio também é imóvel residencial, comercial, novos ou usados. Fuja do aluguel com a FM Consórcio. Transparência, rapidez, honestidade e os melhores profissionais para atendê-lo. Entre em contato agora, sem qualquer compromisso, através do WhatsApp 19 97413 1439. Conheça mais em fmconsorcio.com.br. 19 3807 4140. É o WhatsApp da Rádio dos Melhores Ouvintes. Cidade das Águas FM. Sabe aquele sonho de trocar de casa? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. A Imobiliária Galo, que está há mais de 20 anos no mercado, vai te ajudar. Oportunidades para você adquirir casas, lotes, apartamentos, salas comerciais e áreas rurais. Faça uma visita e comprove que seu sonho está mais acessível do que imagina. Imobiliária Galo, Rua João de Arruda Pastana, 136, na Estância de Amparo. Agende uma visita. 19 3807 7373 3807 7373. E atenção, muito em breve um lançamento imperdível na Imobiliária Galo. Aguarde. O seu dia começa muito melhor com as clássicas que você tanto gosta. Raiz Sertaneja, de segunda a sexta, 4 da manhã, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você está ouvindo Brasil Caboclo. A gente vai para mais um espaço musical e volta com a oração, tá bom? Manda essa moda aqui para Mônica de Taubaté. Alô, Mônica, obrigada pelo carinho, viu? Pela audiência. Também manda essa música para o Ditão Churrasqueiro de Mujimirim. Tá tomando uma cervejinha lá na chácara, ouvindo a gente. Ai, que coisa boa, né? Escurecendo, escutando passarinho cantar e escutando Brasil Caboclo. Também pro Ederson, pra Mali, pro Éder, pra Gabriela, essa família linda aqui também. Mandar pra minha amiga Elaine, Eliane e a Vera Sibinel, essa família linda. Geraldo Doso, de Nova Odessa, a Maria Helena Navarro, a Vilma, a Neuza, de Rafádio, Edson, Arlene de Jaguariúna, o Edson aqui da Santa Maria do Amparo. Também mandar essa moda aqui pro Fala Fala. Amanhã a gente toca o IP Prisioneiro pra você, viu, Fala Fala? Também vou mandar pra Dulce e o Efraim de Extrema, Minas Gerais. Oh, beleza. Vem aí cantando pra vocês essa música linda. Vem aí, Lady Laura, Semente do Amor. Brasil acabou. A semente brotou, se alastrou pelo meu coração. Uma imensa paixão tomou conta de mim. Da semente que você plantou, nasceu esse amor que não tem mais fim. Você é meu castelo de sonho, a minha encantada estrada colorida, o meu sol, minha estrela de ouro, céu da minha vida. Os seus olhos tão belos e claros, eu sempre comparo dois lindos cristais. Você é o ar que respiro, meu bem, te admiro, te amo demais. perfume é uma delícia. Eu comparo ao perfume da flor de jasmim. Realmente eu já não suporto um dia sequer ficar sem te ver. Esse amor é um doce castigo, meu bem, não consigo viver sem você. Em seus braços me sinto feliz, vivo a cada momento uma nova emoção. É uma chama queimando no peito, deixando em brasa o meu coração. Os seus beijos e os seus abraços me fez envolver nessa paixão atroz. Até penso a cada segundo que Deus fez o mundo somente pra nós. E 7 minutos, forma neste momento a grande corrente de fé, de amor a Deus. Hoje é dia 27 de junho, hoje é terça-feira. E mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos juntos através do rádio para falar com Deus. Com a graça de Deus, nós estamos mais do que nunca unidos para agradecer o nosso Deus por mais um dia de vida. Pai amado, Pai querido, eu vos adoro, te reverencio, Senhor, de todo o meu coração. Dou vós infinitas graças por todos os benefícios concedidos neste dia no corpo e na alma. Dignai-vos, Senhor, guardai-me esse resto de dia, guarda-me esta noite de todos assaltos do espírito maligno e de uma morte repentina. Deus nosso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver mais um dia de vida na sua presença. E a ti entrego a nossa noite, que está aproximando. Olhe, tua vontade te cumpra em minha vida, em toda a minha família, no meu trabalho, e que a tua presença me acompanhe toda essa noite, abençoando todas as famílias. Assim eu rezo em nome de Jesus. E peço que Deus abençoe todas as famílias, abençoe, Pai, cada filho seu que está rezando comigo neste momento. Abençoe o trabalho de todos, abençoe a saúde de todos, abençoe toda a equipe dessa empresa, abençoe todos os nossos patrocinadores, abençoe o mundo inteiro. Senhor Deus, Pai, estou na tua presença mais uma vez, que o Senhor restabeleça a nossa saúde que está à sua frente. Peço que nada nos abale, que o Espírito Santo me lembre do seu poder e que nada é impossível para o Senhor. Creio que Jesus é o médico dos médicos e vai abençoar, vai agradecer vai curar todas as pessoas que colocaram o teu nome aqui na nossa corrente de oração. Agradeço pelo seu cuidado constante na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E hoje nós vamos pedir a bênção. Quero pedir a bênção para o Edgar, também pela saúde da Luísa, sua esposa. Esse casal é de Mogi Mirim. Também quero pedir a bênção pela saúde do seu Alberto Favoreto. Também peço a bênção para o Sérgio de Americana e toda a família, para Maria de Limeira, para Mário de Oliveira e a Lúcia, a Rafaela, toda a família. A bênção também para Mônica de Taubaté e família, para o Ditão Churrasqueiro de Mogi Mirim, para o Ederson e a esposa Marli, o Éder e a Gabriele, para Elaine, Eliane e Vera Lúcia Sibinel, Geraldo Doso de Nova Odessa, Maria Helena Navarro, Vilma Neuza de Rafardi, também para o Ed Santa Maria do Amparo, para a Arlene Jaguariúna, para o Fala Fala, para Dulce e Efraim da cidade de Extrema, Minas Gerais. Bênção também para o Chicão de Americana, para o Jair do Espírito Santo do Pinhal, para o Xavier da cidade de Lusiana, em Goiás. Bênção para o Zé Campanari, para a Marilza, para a Bruna e o esposo dela, para a Natália. Também para a Lúcia e o Daniel da Cachoeirinha, para o Bil da Barra, para o Ailton de Campinas e família, para o Silvinho de Amparo, para a Vanida Mostarda e toda a sua família. Bênção também para o pessoal de Itapira, lá o pessoal do posto de Mola Galizone, para o Fernando e também para o Luiz Caminhoneiro. Bênção também para o Aguinaldo da cidade de São Pedro, para o Everaldo de Hortolândia, para o Batista do Parque Universitário de Campinas, para o Leandro e toda a família ali da Fazenda Nova Sintra, para o Alaor de Salto, para o Calango de Serra Negra, para o José Valdir e Valdir José, também para a Madalena e o Tonho de Serra Negra, também para o Boiadeiro e Maria José de Santa Bárbara do Oeste, para a Silvia Simeonato e toda a família ali de Santo Antônio de Posse. Benço para Cida Forné, seu Mário Forné de Socorro, para Bete de Bragança Paulista e também pela alma da sogra dela, Florinda. Benço para o João de Nazaré Paulista, João Miguel de Nazaré Paulista e toda a família. Para o Zé Penachão de Itatiba e toda a família. Para Bete de Itatiba e família. Para Zenaide Bueno, seu Davi Bueno e toda a família de Jaguariúna. Também para o Curva de Arthur Nogueira, o Tonico de Arthur Nogueira, para o Chico Garisto e também para Maria de Pinhalzinho e o esposo Carlos. Também quero pedir a bênção. Quero pedir a bênção aqui para o Júlio Santos e também para Cida lá da Olambra, para o Fábio de Hortolândia, também para o Paulo Roberto, Yara, Lúcia e Daiane. Bênção também para o André de Pedreira, o seu Décio Selingardi. Bênção para a Sueli de Monte Alegre do Sul. Bênção para o Fernando Viola, para a Heloísa, para o esposo Jesus, Lucas, Pablo, Joanita e toda a família. O Marcão de Tati e família, também para Osvaldo e toda a família ali do bairro da Mãe dos Homens em Bragança Paulista, para o Everaldo de Hortolândia, Abel Filipine da Olambra, Maranhão e o filho Hélio Meire do bairro dos Pereira, José Gonzaga de Piracaia. Também quero pedir a bênção. Deixa eu pedir a benção aqui para o Zelão do Vale Verde, também para Marli Paron, para o Miro e toda a família. Também peço a benção para o João Batista de Toledo, para a Dona Rosa, para o Dito Mauro, também para o seu Gumercindo, lá da cidade de Toledo. Benção também para o Roberto da Serrinha e todo o povo lá de Bragança Paulista, para o seu Pedro Caetano e a Dona Tereza de Mogi Guaçu. Também benção para Antônio do Jardim Santo Antônio, em Amparo. Também peço a benção para a Cida Jafoné, já falei também, e quero pedir a benção para o Fernando do São Dimas, para o Fernandinho Beira, também para o Toninho, a Adriana, para o Xavier, já mandei também. E também peço a benção para o Matheus e Amparo, João Benfica de Tuiuti, e também benção para o Gibele de Três Pontes, para a Thaís, para o Matheus Fraiban, também para Nelson de Oliveira e família, também Luiz Benedito de Oliveira e família, família, Anderson, Evandro de Oliveira e família, pro Tru, baterista e família, e também pro Mauro de Bragança Paulista. E também quero pedir a benção aqui para o Bill e a Ana e a filha Camila e o Alex também, né? Também quero pedir a benção também para o seu Orlando e a dona Cida lá do Ribeirão dos Limas também. Que Deus abençoe a todos e que Deus dê saúde para todos. Rezemos com sua santidade o Papa João Paulo II a oração que Jesus quando ensinou, quando esteve entre nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Vou contar o que aconteceu com o rico fazendeiro. Uma mesa e religião, o seu Deus era o dinheiro. Foi assim que ele disse, no meio dos companheiros, na Aparecida do Norte, que é a terra do Romeiro. Na igreja entro a cavalo, neste meu burrão ligeiro. Quem quiser fazer uma aposta, tenho muito mil cruzeiro. Ele teve uma resposta, sem demora ali no meio, de um veinho religioso, que lhe deu este conselho. Na Aparecida do Norte, nós devemos ir de jeito. No coitado do veinho, ele já surrou de rei. Quero mostrar pra você que de nada não receio. Saio daqui no meu burro, só no altar que eu apeio. Ele saiu de viagem, na Aparecida chegou. Era de manhã cedinho, quando a missa começou. Chegando no pé da escada, seu burrão arrefugou. Sua espora sangradeira, sem piedade funcionou. O burro foi judiado, mas na igreja não entrou. Que o dono não respeitava, seu burrão a respeitou. Esta cena verdadeira, muita gente presenciou. O burro deu um corcove, o seu dono ele matou. O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou. A arma do fazendeiro com certeza não salvou. Bem na porta da igreja, onde o burrão refugou, a marca da ferradura lá na escada ficou. Agora são 18 horas e 18 minutos, empatou a coisa aqui, viu? Essa moda aqui, essa música, marca da ferradura, moda bonita, hein? Tonico e Tinoco, cantou pro Calango lá de Serra Negra, ele ofereceu pros mano lá, o José Valdir e o Valdir José. Essa moda também foi lá para o nosso ouvinte, deixa ver, para a Silvia Simeonato. Alô, Silvia! Pobela, por Fro, esposo dela. O Ailton, Aval, Odorico, seu Valdemar, a dona Melinha, todo o povo lá de Santo Antônio de Posse. A marca da ferradura foi também pro Pedro Caetano, lá de Serra Negra, onde que foi morar o Pedro Caetano? Jesus amado. Agora ele não é mais de Mogi Guaçu, ele é de Serra Negra agora. Ô Pedro, tá em Mogi Guaçu ainda. Tá aí a morte, aqui a morte, que a marca da ferradura com Tonico e Tinoco. É aqui comigo, aqui você manda e não pede, tá bom? O nosso telefone é 3807-4140, a gente vai atendendo vocês, espremidinho aqui, espremidinho ali, mas a gente atende todo mundo, tá? Aqui você manda. Cidade das Águas FM, a rádio dos melhores ouvintes. E agora vamos falar do Unidos? Sempre Unidos Supermercado. Este supermercado dá trabalho para a concorrência, viu? Supermercado, na hora de você fazer as suas compras da semana, do mês, do dia a dia, vai lá no Unidos, aproveita, viu? Lá tem tudo mais barato, economia de verdade, se faz no Sempre Unidos Supermercado. Sempre Unidos Supermercado fica aberto até as 22 horas, de segunda a sábado, aos domingos até as 14 horas. Ofertas da padaria, no açougue, setor de limpeza, como por exemplo, olha aí, o feijão carioca Gaspar tá R$6,39 o quilo. O arroz Meu Biju, pacote com 5 quilos desse arroz, que é uma delícia, custa só R$19,90. O café Montesquieu mofado tá R$13,98, o meio quilo, tá? Refrigerante Mogi, dos sabores, 2 litros, R$4,39. O óleo de soja Coamo, 900 ml, R$5,39. A farinha de trigo Dona Benta tá em promoção no Unidos, R$5,39 o quilo. E também o macarrão semolado Galo, meio quilo, R$2,99. Hoje é terça-feira, mas amanhã já tem o super varejão no capricho ali no Unidos, viu? É dia de buscar frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho, com muita qualidade, com melhor preço. Amanhã, quarta-feira, é o super varejão do Unidos. Sempre Unidos Supermercado, Rua Galvão Bueno, 121. Sempre Unidos Supermercado, porque você merece o melhor. Melhor tá ali na cabeceira da ponte, saída de Amparo pra Serra Negra. E vou trazer música. Essa moda aqui eu quero mandar para. Deixa ver pra onde vai essa música aqui. Deixa ver, vai lá pro Sérgio de Americana. Alô, Sérgio! Olha, chega perto do rádio que vem a música que você pediu. Aproveitando, mandando pra Maria de Limeira. Também mandando esta música pra Mônica, lá de Taubaté. É, vem aí, João Paulo e Daniel, só dá você na minha vida. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outras saídas. Mas o que fazer? Só dá você na minha vida. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. O que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Continue na rádio dos melhores ouvintes. Dezoito horas e 25 minutos. Obrigado à linda cidade de Paulínia, com mais de 110 mil habitantes, pela enorme audiência. Não é por acaso que somos a rádio dos melhores ouvintes. Agropinhauzinho há 19 anos é a sua loja agropecuária. Você encontra rações de todos os tipos para equinos, bovinos, aves e piscicultura. Também trabalha com a marca Embramil. Na Agropinhauzinho tem medicamentos veterinários e uma linha completa de acessórios e alimentação para o seu pet. Produtos para piscina, telas, ferramentas, mudas e sementes de qualidade. Agropinhauzinho atendendo você na Avenida Fioravante Gerbi, número 516. Estância de Amparo. WhatsApp 19-3808-6797. Eu ouço a Cidade das Águas no meu celular. A Estância de Amparo e região pode contar com o que há de mais moderno em exames por imagens com o Grupo Samir. Exames de tomografia com ou sem contraste, exames de raio-x, mamografia e ultrassom de Doppler morfológico gerais, como transvaginal, obstétrico, articulações, dentre outros. Grupo Samir tem equipamentos modernos, profissionais altamente qualificados e precisão nos resultados. Agende seu exame no telefone ou WhatsApp 19-3817-3640. 19-3817-3640. Grupo Samir está anexo à Santa Casa Ana Sintra, na Estância de Amparo. São mais de 100 cidades do interior de São Paulo e do sul de Minas, sintonizando 101,3 FM, na Cidade das Águas, a rádio dos melhores ouvintes. Madeireira Mapa. Além do melhor preço, facilita sua compra em até 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros. Lojas em Bragança Paulista, Atibaia, Pinhalzinho e Jaguariúna. Se é Mapa, pode confiar. WhatsApp 11-95495-3570. 95495-3570. A Madeireira Mapa é a maior rede de madeireiras da região. Com 20 anos de experiência e 5 lojas para melhor atender os clientes, tem o maior estoque de madeiras. Venha para Madeireira Mapa. Lojas em Bragança Paulista, Atibaia, Pinhalzinho e Jaguariúna. Se é Mapa, pode confiar. WhatsApp 11-95495-3570. 11-95495-3570. Visite nossas redes sociais. Madeireira Mapa. Eu ouço a Cidade das Águas no carro. Atenção, você que está em busca de oportunidade de emprego. A construtora Jeremias tem mais de 38 anos de experiência no ramo da construção civil. Está com vagas abertas para você: pedreiro, ajudante de pedreiro, carpinteiro e armador ferreiro. Se você é profissional nesta área e se interessou, entrar em contato pelo telefone 19-3807-3394. 19-3807-3394. As notícias que são destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. Cidade Agora, de segunda a sexta, 7 da manhã, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Aqui você é feliz, aqui tem mais amor no ar. Cidade das Águas.

modão bonito, hein? Tá aí meu recanto, meu paraíso com Goiânia e Paranaense. A dupla é cabeceira também. São 18 horas e 34 minutos. Eu daqui, você daí. A Cidade das Águas entre nós. E o telefone é 3807-4140. Agora eu vou falar pra você da Laboráveis, o supermercado da agropecuária de Amparo e toda a região. É, a Laboráveis tem tudo pra você, é o supermercado da agropecuária. É, a Laboráveis tem tudo pra deixar o seu pet feliz, tudo que você precisar em ferramentas, a Laboráveis tem tudo pra jardinagem, produtos agrícolas, produtos pra piscina, pesca, campo e muito mais. Passe na Laboráveis e conheça também a Sobloja. A Sobloja tem toda a linha country, todos os tipos de sela. Lá você vai encontrar também churrasqueira, chaleira, bule, tudo, ó, é a loja Sobloja da Laboráveis, duas lojas. Avenida Bernardino de Campos, 254, no centro de Amparo. Telefone 3808-8900, é o supermercado da agropecuária, é a Laboráveis. E agora nós vamos pra simpatia do dia, pra deixar de fumar. É, a simpatia hoje é para deixar de fumar. Preste atenção, viu? Eu já ensinei essa simpatia, mas a pessoa acho que não pegou na hora, esqueceu. Mas é muito fácil. Você que fuma, você que é fumante, pega um cigarro, tira todo o fumo dele e coloca em um copo de água e ferve. Pega um cigarro só, você tira todo o fumo dele, coloca em um copo de água e dá uma fervida. Aí você deixa pro outro dia. Em jejum, você vai pegar uma colherinha, viu? Uma colherinha de café e vai tomar essa água do cigarro. Nossa mãe do céu! Aí o restante do fumo, da água, tudo, você vai enterrar em um lugar que você nunca mais vai passar por lá. Aí você vai notar que por si mesmo você vai deixar de fumar. Quando você perceber, fala, nossa, não tem nem com vontade de fumar. Olha que legal, né? Tá vendo? É só tirar o fumo do cigarro, colocar em um copo d'água, ferver. No outro dia você toma uma colherinha daquela água e o restante você enterra num lugar que nunca mais você vai passar. Essa é, você vai deixar de fumar. Ó, que beleza. Vamos torcer pra dar certo, né? Agora nós vamos parabenizar a neta da dona Madalena Serra Negra. É Alice. Alice, hoje é seu aniversário, viu? Parabéns, parabéns, tudo de bom pra você, muita felicidade. Parabéns da vovó Madalena e do Tonho também, viu? Parabéns, parabéns, embrulhado nesta música. Eu vou mandar também pro seu Abel Filipini lá da Olambra. Também vou mandar para o Maranhão, o filho Hélio e a Meire ali do bairro dos Pereiras. Pro José Gonzaga de Piracaia também tá lá ligado com a gente. Essa música é bonita demais, gente. Vem aí pra cantar pra nós agora. Que música que é aqui mesmo agora, Gabriel? É, Falso Juramento com Mato Grosso e Matias. Você está ouvindo Brasil Caboclo. É, e vai lá para o Batista do Parque Universitário de Campinas. Batista, essa é sua. Quantas léguas me encontro de ti? Quanta dor eu sinto agora? Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Preciso voltar a te ver pra matar esta grande saudade. se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Pra bem longe, pra bem longe, amanhã partirei. São 18h41 e nós tivemos aí Falso Juramento com Mato Grosso e Matias, também Moda Bonita, hein? Caramba! Daí é a Rádio Cidade das Águas e você tá comigo, né? Vamos até a cabeceira lá do Eito, viu? Ó, lá no pé da cabeceira do Eito tem um espinhadeiro, olha que nós vamos ter, é Juapuro lá. Agora é o nosso programa Brasil Caboclo, 3807-4140, tá firme aí comigo? Tá bom demais. Essa agora eu vou falar pra você da Óticas Clara do Roberval e do Carlos. Precisando de óculos? Então passa na Óticas Clara, a direção certa para seus olhos, armações de todos os modelos e marcas, óculos de sol, óculos de grau, armações, lentes, óculos sobre medida para combinar com o seu rosto, com a maior garantia, com o menor preço e com as melhores condições de pagamentos. Só nas Óticas Clara seus óculos são preparados e montados em um laboratório próprio e tudo supervisionado pelo meu amigo Roberval, que é um clínico ótico formado que monta, planeja cada armação com maior profissionalismo. Nas Óticas Clara você se sente em casa. Uma equipe de funcionários lhe atende muito bem, orienta, oferece aquilo que atende às suas necessidades, tanto no preço quanto na qualidade. Porque nas Óticas Clara, preço e qualidade andam juntos. Então agora você já sabe, precisando de óculos, Óticas Clara, a direção certa para seus olhos. Na rua 13 de maio, 303, em frente ao Banco Itaú. Telefone 3807-9973. Óticas Clara. Agora são 18h42 e vamos de música. Essa música eu quero mandar lá para o Bill, para a Ana, para a filha Camila e para o Alex também, né? A música que nós vamos trazer agora vai para o Silvinho aqui de Amparo, que pediu essa música bonita, bonita. Vai para o Zé Campanari também, para a Marilza, para a Natália, para a Bruna, o esposo dela também, né? Também vou mandar essa música, sabe para quem? Para o Ailton lá de Campinas, tá lá ligado com a gente, Barco de Papel com Trio Parada Dura. Brasil acabou. Somos dois barcos tristes que navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. ainda somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe. Se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra cumprir, mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. Nas minhas noites de cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora, mas o relógio do tempo marcou o nosso encontro tão fora de hora. Vivi perdido pelo mar da vida e enfrentando a onda cruel, jamais irei. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. É, tá aí, 18 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho tem Cidade Sertaneja, é, com o Bidé e o Vinícius, viu? Daqui a pouquinho, nós estamos chegando já lá na cabeceira. É o Brasil Caboclo, 3807-4140. Eu vou falar para você do melhor restaurante do mundo. É o restaurante Favoreto, que serve de quinta a domingo o melhor self-service da nossa região. Com mais de 35 anos, com o mesmo proprietário, mesma equipe de cozinha. São mais de 20 tipos de pratos quentes, mais de 20 tipos de salada, 10 tipos de sobremesa. Aquela carne feita na churrasqueira na hora, você come à vontade, tem o melhor atendimento, ambiente climatizado. Restaurante Favoreto, Rodovia SP95, em frente à Amarela, e não tem o que errar. 3807-4915. Agora são 18h47, vou falar do armazém lá da minha amiga Bela, da Cecília e do José Henrique, né? Armazém do Valdemar, onde você encontra tudo que em outro lugar não tem. É, lá você vai encontrar o verdadeiro, o tradicional bacalhau do Porto, fumo de corda, pimenta moída, queijo ralado na hora, queijo meia cura, linguiça seca, sardinha salgada, manjuba, todos os produtos do norte você vai encontrar lá. E o arroz também de primeira qualidade em promoção. Vai no armazém do Valdemar, você vai encontrar tripa salgada, camarão salgado, castanha de caju, carne seca, rapadura, guaraná Jesus, biscoito sete capas, pipoca gravata, colorau, polvilho doce, azeite de benguê, pimenta, fortificante, canela de velho, xarope, tudo é com o armazém do Valdemar. Armazém do Valdemar fica na rua Doutor Plínio do Amaral 156. É a rua de frente com a rodoviária no centro de Amparo. 996-06-4206. 996-06-4206 é o telefone do Armazém do Valdemar. E agora nós vamos trazendo mais uma música. Essa música aqui eu quero mandar para a nossa ouvinte. Deixa eu mandar essa música aqui lá pro Chico.

autora de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga a tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora só tenho sua companhia. Cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Quando as luzes de mais um dia começam a entrar nos braços da noite, nós todos somos convidados a estar mais próximo de Deus, dos nossos lares e dos nossos entes queridos. E mas esse dia que se finda, pudemos ver o quanto Deus é bom, quanta coisa de bom que Ele nos deu. Você que está no leito de um hospital, você que está em casa fazendo um tratamento médico, você que passa por uma fase difícil na sua vida, você que está triste, desanimado, deprimido, sem dinheiro, você que está feliz, onde quer que você esteja, dá uma paradinha e olha, mas olha para dentro dos olhos de Cristo. Agradeça a vida, porque a vida é o mais importante que Ele nos deu. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que Ele me fez hoje. Agradeço a cada um de você que ficou comigo até agora. Peço que Deus Todo-Poderoso abençoe você, abençoe toda a sua família, que te dê uma noite maravilhosa, um sono recuperador, para que amanhã você possa acordar e sintonizar novamente a Rádio Cidade das Águas. Eu prometo voltar amanhã com o meu, o seu, o nosso programa de todas as tardes, o Brasil Caboclo. Até lá, pessoal, se Deus quiser. E agora você fica aí com os meus amigos, o Bidé e o Vinícius, com o programa Cidade Sertaneja. Boa noite, ouvintes da Cidade das Águas. É bom preparar mais blusas de frio, viu? Porque a região de Campinas terá a primeira frente fria do inverno por esses dias. O frio, que já está grande, vai aumentar. Acontece que uma massa de ar fria deve provocar a queda das temperaturas máximas a partir desta quinta-feira, dia 29. As mínimas devem chegar a 14 graus e o termômetro não vai passar dos 25 até o final de semana. Até quarta-feira, as temperaturas continuam altas durante o dia e com um friozinho aí durante a noite. Já na quinta-feira pela manhã, a frente fria chega com tudo e derruba as temperaturas das cidades próximas a Campinas. E é bom ficar em alerta, viu? Pois como não há previsão de chuvas, a umidade do ar continua baixa, por muitas vezes abaixo dos 30%. Por isso, é importante e muito importante se hidratar. Nesta quarta-feira, as temperaturas ficam assim. Em Amparo, mínima de 13 e máxima de 26. Itupeva terá mínima de 14 e máxima de 27 graus. Monte Mor, mínima de 13 e máxima de 28. Já em Mostardas, a mínima será de 12 e a máxima de 25 graus. Em Morungaba, a mínima também será de 12, mas já a máxima, 26 graus. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Estamos como @101cidade. Daqui uma hora, tem mais notícias na próxima edição do Informe 101. Informe 101. Continue na rádio dos melhores ouvintes. Boa noite, 7 em ponto. Obrigado, Rio Claro. Cidade com mais de 200 mil habitantes, é enorme nossa audiência entre os rioclarenses. Não é por acaso que somos a rádio dos melhores ouvintes. Cidade das Águas. Esta é a Rádio Cidade das Águas Limitada, ZYD 885, canal 267, operando em frequência modulada, 101,3 MHz. A rádio dos melhores ouvintes para Campinas e região. A temporada de shows do Sossega Madalena em Amparo continua. Agora é a vez da dupla mais pressão do Brasil. Pedro, Paulo e Alex. Não tenho nove ram, em camarão amarelo. Eu pego as gatinhas do chave aqui no chifre. Bota gostosa. Sábado, 5 de agosto, no Espaço Mama Mia, Irapuã em Amparo. Ingressos, front stage, camarote e pista. Com vendas online no site mtkingressos.com.br. Ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix na loja Cássio Menswear, na rua 13 de maio, 195, no centro. Pedro, Paulo e Alex. Sábado, 5 de agosto, no Espaço Mama Mia Irapuã. Abertura com Lucas Moraes. Esqueceu do ex. PPA em Amparo. É mais uma promoção da rádio que é a sua melhor amiga. Você está na Cidade das Águas FM 101,3. A rádio dos melhores ouvintes, Campinas e região. Caros aposentados, se vocês não tiveram incorporado no cômputo de sua aposentadoria os valores recolhidos até 1994, isso pode trazer uma grande diferença em seu benefício. Se você tiver menos de 10 anos de aposentado, procure aposentadoriascom.com em Amparo. Essa revisão é da vida toda. Cuidamos também de todos os tipos de revisões, aposentadorias por contribuição, aposentadoria especial e todos os auxílios. Aposentadoriascom.com em Amparo, na rua José Camargo Bichinho, número 127, no bairro São Judas. Mais informações, ligue 19-3808-2146. 3808-2146. Você está na Cidade das Águas, 101,3. Imperdível. A Quinto Nissan está com uma oferta imperdível para você sair de carro novo. Nissan Kicks Sense 2023 de 121.590 por 114.990. Mas corre que são as últimas unidades. Venha fazer um test drive e conheça o melhor da tecnologia japonesa. Quinto Nissan em São João da Boa Vista e Mogi Mirim, na rua Padre Roque 2222. Fone 19-3022-8888. Acesse quentonissan.com.br. No trânsito, escolha a vida. A Voz do Brasil será transmitida às 21 horas aqui na Cidade das Águas FM. Fique em ótima companhia. Curta sua música preferida e ainda concorra a presentes. Amigos da Cidade. De segunda a sexta, 14h. Na Rádio dos Melhores Ouvintes. Boa noite, tá todo mundo aí? Cidade Sertaneja é aqui. Cidade das Águas. A rádio dos melhores ouvintes. Cadê o Vinão que sumiu daqui hoje, que ninguém acha aquele menino? Aquecendo seu inverno, o som da estação. Agora, na Cidade das Águas FM. Cidade Sertaneja. Cidade Sertaneja. Boa noite. As 2 horas mais esperadas da minha, da sua, da nossa night está no ar. Cidade Sertaneja, terça-feira, dia 27 de junho. São 7h04. Eu sou o Bidem, até as 9. Cuidado, muito cuidado, porque eu sou uma mala. Muito obrigado pela sua companhia, essa fidelidade maravilhosa. É o que nos traz muita, mas muita alegria. E também, é claro, manter esse super alto astral. Afinal de contas, é night. Night é momento de dar um relax, ou se de repente você está no teu trabalho, pelo menos você vai ter 2 horas com muita música boa. Não faça sozinho. Vini, boa noite, garoto. O futuro do rádio, sem qualquer juízo, esse menino é prodígio, vem pra cá. Boa noite, Bilé, tudo bem? Não estou tão bem assim, tá com esse bem? Desânimo seu aí. Não, boa noite, desanimado. Boa noite legal, boa noite gostoso. Você tá preocupado só porque a mãe dele tá na reunião da escola. O cara tá preocupado, minha mãe tá lá na reunião dos pais e mestres da escola. O que que vai sobrar pra mim? Vai sobrar aquilo que você fez. Se você fez coisas boas, mamãe vai ficar contente, vai ficar feliz. Agora, até onde eu conheço essa parte sua assim, sabe? Não vou dizer que seja relaxado, vamos dizer que é sossegado. É tranquilo. Vamos dizer que ele é um menino sossegado. Vini, o que precisa ser feito pra essa galera participar? Convida todos aí, Vinão. É fácil, Bidé, vem com a gente aqui para o nosso WhatsApp, 19-3807-4140. Repete, Vini. 19-3807-4140. Quem é você, onde você está? Não precisa contar o que está fazendo, mas vem com a gente que começou com muita alegria. Cidade Sertaneja. Thank you. Águas FM. Dois, três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Segura, Campo Grande. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Cidade das Águas, a rádio dos meus ouvintes. Boa noite, gente. Jadson, toca o João Mineiro e Marciano aí. Aqui a gente toca tudo que você gosta. 7:12, o nosso primeiro recado de parceiros. Um abraço pra galera do Mini Mercado Bar de Giotto. Começa oficialmente amanhã, quarta-feira, o seu super sacolão, a sua super feirinha, o seu verdadeiro mundo rural. Pra quem gosta de pepino grosso ou fino, tem. Pra quem adora aquela mandiocona grande, também tem. Pra quem prefere aquela cenoura gigante, tem. Tem o alface, tem a rúcula, tem a chicória, tem o agrião, tem o almeirão, não falta nada. Tem a beterraba, tem a batata, tem o abacate, tem o melão. Aproveite a super feirinha que o Mini Mercado Bar de Giotto faz. Ela é gigante, assim como tudo que é realizado é com muita qualidade e economia, porque você é o cliente mais importante do mundo. Mini Mercado Bar de Giotto, lembrando, é claro, que tem a purificação, tem o açougue, lá você encontra também tudo que você precisa em termos de higiene pessoal, limpeza para sua casa, produtos de papelaria. É completo, gente, é gigante. Eu não sei nem por que colocou mini no nome, se aquilo lá é monstruoso demais. Mini Mercado Bar de Giotto, Rua Antilhas, número 60, Jardim América, Estância Amparo. Mais informações, receber tudo o que acontece, vá para o WhatsApp 996336312. O recado é do Mini Mercado Bar de Giotto. Impossível não dizer muito obrigado a cada um de vocês. Leandro na Fazenda Nova Sintra, um abraço, menino sempre lindo. Quem mais tá com a gente, Vini? Vamos lá, Bidé, quem mais tá com a gente é o Osvaldo Correia, toda a família em Bragança Paulista, que está ligadinho. Ok, aqui no Cidade Sertaneja. Gigante Red Bull Bragantino, um abraço para essa cidade maravilhosa. Quem mais, Vini? O Calango BDL, que está em Itapira, na sintonia, nos acompanhando. Itapira, terra do Itapirense, um abraço. Lá é conhecido como Esportiva, né? Clube Esportivo da Itapirense. Se você fala Esportiva, tu não lembra. Itapirense, muito, não é quase todo mundo que fala, mas vamos lá. Boa noite, Bidé. Boa noite, Vini. Estamos aqui na escuta. Alex Siqueira, Ribeirão dos Limas, Monte Alegre do Sul, que está nos acompanhando. Boa, garoto. Ótima noite. Segue, menino. A Yuse Virginie, que está em Amparo, na sintonia. Que menina linda. Só vou ficar devendo modão. Segue mais, Vini. O Marcos, que está na sintonia, que está em Londrina, nos acompanhando. Grande, gigante, Paraná, Londrina, Futebol Clube, é terra do café. Quem mais? O Carlos Donizete, que está em Nova Odessa, mandando abração e está pedindo uma música bem romântica. Meu Deus do céu, tá chonado, menino. Tá chonado. Segue, Vini. O Ederson, que está mandando um abração para sua esposa Marli, filhos Éder e Gabriela e a Nora Altamires, que estão ligadinho com a gente. Opa, meu, muito obrigado a essa família linda. Quem mais, Vini? A Edna, que está em Itapira, na sintonia. Opa, o que ela mandou? Um beijão. Obrigado, muito obrigado. Segue, Vini. A Ângela Maria, que está em Ouro Fino, já já vai tocar sua música. Opa, calma lá, já já. Segue, Vinão. O Chicão de Americana, que está ligadinho com a gente. Sabe quem está mandando mensagem também, Bidé? Ah, não, peraí. Quem? Silvinho. Conta logo. Fala assim, nossa, eu tô cansado, minha casa tá com a pintura tudo manchada, eu quero pintar ela amarela. Meu Deus do céu, Gilda, cuidado, Silvinho, é o rei da brocha. Cidade Sertaneja. E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. E olha eu aqui. As melhores músicas tocam aqui. Cidade das Águas. lado de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu tô louco pra te amar. A situação que tá esse menino aqui. Fica fazendo live e esquece das coisas. 7:22 7:22 Tá uma bagunça tão gostosa, gente. 19-3207-4140. Bagunça no bom sentido, é claro, né? Tudo naquele clima gostoso. Afinal de contas, é uma night pra dar uma relaxada, pra dar uma sossegada, hein? Um abraço pra galera da queridíssima e maravilhosa Sorridentes. Vamos sorrir, gente. Ai, me deu a situação. Para. A Sorridentes te dá toda a tranquilidade, toda a segurança, toda a competência, toda a capacidade da melhor mão de obra no ramo. Sorrir é com a Sorridentes. Seus profissionais estão sempre atualizados e sabem muito bem o que você quer. Sorrir com tranquilidade, com leveza, com beleza e não gastar quase nada. Aproveite então a Sorridentes e um de seus tratamentos. Vamos conferir tudo, gente. Vamos dar uma ligadinha agora? Vamos, é 7:23. Vamos aproveitar. Estância Amparo fica na Avenida Bernardino de Campos, número 23. Para mais detalhes, você pode ligar 19-3808-4565 19-3808-4565 é o fixo e tem o WhatsApp 99900-4500 99900-4500. Sorrir, você já sabe, então é com a Sorridentes, tá? 7:23, o Vini se perdeu na live, atrasou tudo, ficou na correria, agora correu lá desesperado pra tentar consertar. E eu aproveito e chamo a sua atenção, já que eu comentei na Estância Amparo, Amparo, na Avenida Bernardino de Campos. No número 75 tem Drogarias Ultra Popular. Drogarias Ultra Popular. Esta também traz tranquilidade, tem segurança, tem economia, tem qualidade. Trabalha com os melhores laboratórios. A sua equipe de atendimento é profissional. Muitas vezes, né, por mais que você passe por um médico, por um doutor de sua tranquilidade aí, que você possa ter o sossego, é sempre importante saber a dosagem, marcar novamente, te orientar, olha, esse comprimido é de 8 em 8, essa receita é de 12 em 12, isso é muito importante. Um atendimento em uma drogaria é de essencial tranquilidade e segurança para seus clientes, e a Drogarias Ultra Popular não abre mão desta segurança para seus clientes. Repetindo mais uma vez, Estância Amparo, Avenida Bernardino de Campos, número 75, o seu WhatsApp é o Disque Entregas, 19-3808-1973, 3808-1973. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para Drogarias Ultra Popular. 7:24. O Vini está desesperado. Volta, Vinão, não precisa ficar nervoso, não. Já voltei, Vinão. Ah, então tá bom, então tá joia. Vamos lá, então, vamos falar do futebol. Afinal de contas, a bola rola, a rede explode. Você acompanha também no Cidade Sertaneja tudo que está acontecendo aí no futebol. Lembrando que hoje a treinadora Pia convocou a seleção brasileira para o Mundial de Futebol, a Copa do Mundo. É, meu querido, vai ter jogo bom, vai ter muita coisa boa, como já diria aquele velho querido deitado, né? É Marta e mais 22. Mas a convocação chamou a atenção e você fica sabendo aqui agora quem são as convocadas pela técnica Bia. O Brasil vai para a Copa do Mundo, que acontece a partir do dia 23. Aliás, a partir, né, na Copa do Mundo Feminina de 2000, a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia, em conjunto. A relação tem 23 nomes, as surpresas, bom, você vai ficar sabendo agora. Goleiras, Letícia do Corinthians, Bárbara do Flamengo e Camila Santos. Defensoras, Antônia do Levante, Bruninha do Gotham Futebol Clube e a Kathleen do Real Madrid, Lauren do Madrid, do Mônica do Madrid também, né? Rafaeli do Arsenal e Tamires do Corinthians. Meio campistas, Duda Sampaio do Corinthians, Caroline do Norte Carolina, a Luana do Corinthians, Adriana do Orlando Pride, Ana Vitória do Benfica, Ari Borges do Racing, e atacantes tem a Andressa, mais uma vez aqui para você, tem a Andressa e tem também boas jogadoras do Roma, a Jace do Barcelona, a Nicole do Benfica, a Bia Zanarato do Palmeiras, Debinha do Kansas City, Gabi Nunes do Madrid e Marta do Orlando Pride. Tá aí então, Marta e mais 22, tinha que ser, tá certo, de levar a experiência. A própria treinadora deixou muito bem claro que sabe que as condições de Marta nem sempre serão 100%, mas a sua competência, a sua qualidade e a liderança é indispensável para uma competição tão difícil. Diga, Vini, você tá desesperado aí, conta logo. Manda a música, Vini. Ah, Vinão, pra quem vai, Vini? A Edna e a Laitine, que está em socorro nos acompanhando, e o Carlos, que está em Nova Odessa, nos acompanhando. Opa, obrigado, já que você pediu, mandou. Cidade Sertaneja.